E aí galera, começando aqui o nosso 8º Garo Estática. E hoje a gente vai dar meio que continuidade àquele que a gente já falou de mistérios, né? Só que vamos nos focar mais nos fakes que a gente vê aí pela internet. Eu sou o Flyfish, pra quem não sabe. Estamos aqui com a Vi. E aí? Com o Aiken. E aí, gente, beleza? E com o Ivozinho. Não, eu não sou o Ivozinho. O Ivozinho fake, o Cabral, do lag mental. Muito obrigado pela comparação. Temos um fake pra ilustrar. Bom, é. Nós temos um homem em comparação entre nós, o Fly, a gente tem que ter agora o homem fake. Não, né? É nada mais justo, né? Eu fui chamado pra esclarecer mais sobre esse assunto desse fake do podcast de hoje, né? Pois é. Eu tinha que representar um fake de alguém, né? É, e o Ivozinho verdadeiro, ninguém sabe onde é que tá. É. Ele mandou o estagiário no lugar. Então eu fui rebaixado de fake para estagiário do... É, tá até bom. O final do programa você pode aguardar mais coisas. Né? Se prepara, meu irmão. Quem que pode ser pior do que isso? Fake. Bom, defina primeiro o que é um fake, cara. Como eu sou estagiário, eu não tenho pauta. Fake vem do inglês, né? Falso, né? O fake é uma coisa que você deveria saber se você usa a internet e tem mais de 10 anos de idade. E o que é um fake na internet? Justamente aquelas coisas que você recebe, que a gente já até comentou aqui em alguns programas, que você recebe por aí, não é verdade, né? Como a gente falou das seringas, foi no contendo HIV lá do Lendas Urbanas, né? Que a gente recebeu pela internet. Aquelas coisas que você recebe por aí também de aumente seu pênis em 7 dias, isso também. Bem é fake, tá? Já tentou? Não, cara, é porque... Porque ele deve conhecer alguém que já tentou, né? É pior, né? É melhor ele dizer que foi ele do que ele dizer que conheceu. Ah, essa você entrou bem. Não, cara, é porque eu sempre presumo que tem algum idiota ouvindo, sacou? Então tem que deixar bem mastigadinho. Como também aquele site de download, né? Que sempre aparece alguém que é da sua cidade, uma mulher, né? Que é da sua cidade falando, ah, estou online agora, estou toda molhadinha. Vamos começar. Isso é um fake também. É, maluco. Pessoas que se fazem passar por outras, como hoje em dia tem muito em perfil de Orkut e hoje em Twitter, né? Ah, é, também. Pessoas que se fazem passar por famosos. Uma vez eu vi na Ana Maria Braga lá o Louro José fazendo um apelo, dizendo pra não adicionarem o Louro José no Orkut, que não era ele. O cara pra fazer um fake do Louro José é muita sacanagem, muita falta do que fazer, né? O fake também pode ser usado pra uma coisa, né, cara? Você sabe que você tá ficando famoso quando começam a aparecer fakes de você. Isso eu acho que é um bom parâmetro, né? Então nós não somos famosos. Só o Ivozinho é. Muito bom. Parabéns. Não, aqui, ser parceiro de vocês é muito ruim. Eu não posso ganhar número de graça na promoção do Box do Poderoso Chefão. Aí eu vou fazer uma participação no podcast, eu sou rebaixado a estagiário fake de Ivozinho. Pensa pelo lado bom, cara. Quando a gente ficar rico e famoso, você vai poder ser confundido com a gente. Ah, muito bom. Isso não me traz dinheiro nem mulheres. Você vai poder... Você não sabe se vai te trazer mulheres no futuro. As mulheres podem te confundir com o Ivozinho e vão te atacar. É atacar suas na porrada, né? É, o problema é se as mulheres forem fake, né? Tá triste, cara. Pois é, isso foi a introdução do programa ou impressão minha? Foi a introdução. Se toda a gravação for assim, putz. Eu acho que isso já foi suficiente para as pessoas entenderem o que é um fake. Teve aqui uma que eu separei. Que eu acho que muita gente deve ter recebido uma notícia lá, um relato que tinha sido encontrado um rato em uma casquinha de McDonald's. Um rato na casquinha? Sabe a casquinha do McDonald's lá? Ah, aqueles sorvetinhos que parecem uma caganeira? Ô, mas aquele sorvetinho é bom, cara. E a mulher foi dar uma dentada lá no sorvete e mordeu o rabo do rato. E quando foi ver, tava lá. Mandaram com fotos e tudo. Então, acho que em cada cidade veio uma versão diferente, né? Porque veio dizendo que era no Shopping Guatemi daqui de Maceió, isso. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu a mesma coisa em várias outras cidades, né? Eu fico imaginando como que o rato passou pela... O buraquinho lá, né? Pela parada de sorvete, né, cara? No mínimo, era pra ter explodido aquilo de entupir. Não tem como. Pois é, engraçado que o cara fala lá que a mulher passou mal, ficou tendo convulsão, sei lá o que é que foi. E ela tirou a foto, né, do negócio. A mulher tá passando mal lá, ainda parou pra tirar a foto e tudo. Foi lá pra ter uma foto e voltou a ter convulsão, né? Ah. esses fetos servidos na China, eu fiquei com nojo. Cara, esse é outra coisa que eu não duvido. Isso daí foi o seguinte, foi mandado o... Quando eu recebi foi um PowerPoint lá, tem uma apresentação, dizendo lá aquele negócio do alarmante lá, dizendo, ai meu Deus, olha só o que eles estão servindo nos restaurantes da China. Depois mostra algumas imagens de um cara devorando um feto. Lavando, né? Primeiro na pia e depois comendo. Nota, isso é mais velho que minha avó. Ela tinha um peitinho durinho nessa época que saiu essas fotos. Nossa, pois pior, é. Pior, né? Cara, é que isso não é verdade. Isso aí, as fotos são reais, não são montagens nem nada do tipo. Já conferiu os pixels de cada foto? Não, mas o que acontece é que teve uma exposição. O feto que não é real. É o feto que não é real, mas a foto é real. Esse cara aí que aparece comendo feto, lavando feto e tal, é um artista plástico chinês. Ele fez pra exposição dele. Eu até esqueci o nome dele. Porra, que exposiçãozinha legal, hein, cara. Tudo bem que a notícia é fake, mas o acontecimento já é bizarro. Pra você ver, né, cara? Hoje qualquer merda é arte, né? É exposição pra zumbi, né? Meu, tem um cara, é um artista, acho que é britânico, que faz exposição de cadáveres. Nossa. É cadáveres mesmo? Ou fotos de cadáveres? Cadáveres de verdade. Aí deu um problema, porque ele queria fazer com os cadáveres em posições sexuais. Nossa. Aí deu um maior problema. Putz, velho, isso é doença mental. O cara é doente mental, né, velho? Ele só... Bizarro ao quadrado. Velho. Isso é verdade, não é fake não. E aquele mito da Coca com Mentos, Coca Light e Mentos, que mata? Mito, vírgula, né, cara? É. Tipo, nego fala que mata e tal. Tem uma certa reação química. Tem uma reação química explosiva, aquela porcaria, praticamente. Mas não mata, pô. Matar eu não sei, mas que vai fazer mal, vai. Aquilo entra em erupção. Sim, já mostrou e tal, colocou, o pessoal fez vulcão. Toma aí um litro de Coca-Cola e depois manda uns 3 mentos pra dentro pra você ver se você não vaza Coca-Cola por tudo que é orifício do seu corpo. Mas parece que com a Coca comum não acontece isso, não. Não, é toma light. Não, acontece com a Coca comum, mas é menos, é. Agora também o lance é justamente pelo formato também da garrafa e tudo. Parece que se você colocar numa coisa mais aberta, assim... É pressão, né, cara? É. Eu acho que isso não tem nada a ver, não, cara. Porque seu estômago é bem mais fechado do que uma garrafa. É, mas você não vai engolir, né, pô? Como se fosse um comprimido, o Mentos. É, você não engole, né? O Mentos. Você espera dissolver ou mastiga. Você mastiga e faz misturar mais rápido. Pô, cara, mas você já vira um vídeo que tem um cara que ele vai desmistificar. Isso não acontece nada, pô. Isso não acontece nada. Vou te mostrar. Aí ele bebe tudo, bota um monte de mentos assim na boca e vira uma garrafa todinha de Coca Diet. Aí, tá vendo? Não aconteceu nada. Como eu espero que a boca explode. Mas a pessoa que faz a notícia fake que circular por e-mail é porque sabe que vai ter um idiota que vai acreditar. Cara, mas isso é do ser humano. Mas é porque as pessoas ainda têm muito daquilo de tomar o que você vê na internet como verdadeiro. Porque antigamente, principalmente assim, as pessoas que cresceram pegando informações no jornal, na televisão e tudo, né? Quando começa a acessar a internet e aquela porrada de informação vem, a pessoa tira tudo como verdade, né? Eu já recebi e-mail fake de pessoas, de fotos de pessoas que foram abduzidas, entre aspas, e fizeram cirurgias e foram implantadas não sei o quê, pedaço de metal, não sei o quê. Ah, isso aí nos raios-x lá, né? É, só que o mais estranho é que ninguém nunca pensou em abrir um braço ali, uma cirurgia, pra ver se tinha algo dentro mesmo. Pois é, né? Cara, apareceu na televisão esses dias isso, na Record, num programa da tarde lá, aquele Geraldo Brasil. Tava mostrando, o cara deu depoimento, um velhão lá. Falou que quando ele era criança, ele tinha paralisia infantil. Mas aí veio um ET e tocou no peito dele. E curou, né? Aí ele não teve mais problema. Pô, mas Geraldo Brasil é foda também, né? Pô, você usa como fonte. Outro dia eu liguei lá e tava falando da mulher de branco que assombrava uma cidadezinha aí. Os caras fazendo as montagens, sabe? Não, mas nesse dia ele tava falando dos ETs e tal, que acredita, não eu sei o que lá. Eu cheguei a ver isso. Depois que aparece o negócio, né? Aí começa... Não, precisa só o primeiro falar alguma coisa. Falar a história de que não tinha antes, que já tinha visto não sei o quê. Outra coisa, cara. Varginha. Tanto lugar bonito e bom nesse mundo, por que que ia cair Me parou um alienígena em Varginha. Pô, o padrão de beleza do alienígena pode ser meio distorcido, né? Você não sabe o que é bonito lá. Mas, cara, eles já não são bonitos, né, cara? Lag mental falando isso, porque se tiver alguém de Varginha ouvindo, que fique claro que nós aqui não temos nada contra Varginha, pensamos que deve ser uma cidade muito agradável de se morar. Não, eu também não tenho nada contra Varginha. Eu só tenho contra os alienígenas de lá, né? Muito bom. E alienígena também tem um recente, né? É, aquele do Panamá. Esses dias, é um bicho muito bizarro, né, cara? Um bicho preguiça que parece ser, né? Sem pelo. Ah, cara, já nasce bicho com duas cabeças que não deveria ter, já nasce bicho todo deformado, porque não nasceu um bicho preguiça assim, sem pelos e tal. E a morte, decomposição, enxou o bicho, né? Aquela língua grossa. Não, mas a história, né, que eles viram o bicho e mataram, né? É, foram os moleques lá. Viram o bicho saindo da caverna e mataram na pedrada. Pô, mas é foda, né? Pô, se for um bicho preguiça mesmo, ele não tava correndo, né? Ele tava bem lentamente. Qual era a ameaça que ele tinha, né? Não, se fosse um alienígena, seria um castigo muito grande, né? Ó, tu vai pra terra, vai morar numa gruta e se vira com aqueles humanos, filha da puta lá. É um castigo muito grande. Os adolescentes, mano. Você vê como é o julgamento das pessoas, né? Tá fora do padrão, nunca viu, é uma coisa esquisita, vamos apedrejar. Vai que ataca a gente. Vamos matar na pedrada, pode, cara. No meu estilo Space Invaders, né? Os bichos estão vindo e não fizeram nada ainda, você já tá matando, né, cara? Que você não quer que chegue perto. Só por garantia. Pronto, tô dando até a ideia aqui pra quem quiser, pra quem faz esses joguinhos em flash, fazer um mod com o bicho preguiça dos Space Invaders. Você tacando pedra. Ele vai se aproximando e você vai tacando pedra. Um exemplo. Resto de bicho preguiça do espaço, né? Descendo. É, você... E vários adolescentes tacando pedra embaixo. Aí, um modo legal pra especificar. Ah, mas me lembrei agora daquele acontecimento lá do cara lá do rádio que começou a ler Guerra dos Mundos. Ah, rapaz, é o... Nos Estados Unidos isso, não foi? Acho que foi. Qual é o nome do cara? Me esqueci completamente. Só sei que o cara começou a ler lá o... Ah, lembrando que na época o grande veículo de comunicação era o rádio. Ele leu como se fosse noticiário. Não, na verdade ele começou a ler como se fosse realmente uma... Como se fosse a novela. É. Mas acontece que ele só falou que era uma ficção no comecinho, sabe? Ele só falou, ó, eu vou ler aqui uma obra de ficção e tudo, e pra vocês e tal. Aí ele começou a ler, só que mais em nenhum outro momento ele falou que aquilo era ficção, né? E muitas pessoas que ligaram no meio da transmissão começou a encarar aquilo como verdade, né? E foi o maior caos, né? Cara... Inclusive teve gente já falando, não, eu vi também, vi aqui tá, tô atacando aqui também, eu começo... Mesmo depois que ele falou que não tinha acontecido, que era só um livro. É, pô. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Yet as mortal as his own. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design... Eu tenho uma, mas é tão feia que dá vontade de esquecer, velho. Que comente. Foi um camarada que serviu comigo, veio comentar sobre... Não tem nada a ver com alienígena, mas... Aqueles camaradas do daquela banda, Slipknot, sacou? Ah. Que a máscara dos camaradas era costurada na cara deles, que não sei o quê. Putz, cara. Posso saber o nome do indivíduo? Ah, agora eu nem lembro também o nome da criatura, velho. Que aposto que eu conheço o indivíduo. Não, eu sei que, tipo, eu olhava pra cara dele com a mão na testa, assim, sacou? Tipo, balançando a cabeça, pensando, tipo, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. O que eu não tô aguentando de fake esse mês é porque no meu MSN já chegou uns 18 fake de mulher. Já adiciono, oi, quem é? Aí já pega e fala, ah, sou sua amiga do sei da onde, conheci. Não, não sou eu não, bloqueei na hora. Onde é que você... Que tipo de site você tá fazendo cadastro, hein, cara, com esse e-mail? É. Nenhum, cara, o negócio é amigo meu... Amigo, entre aspas, eu tenho uns amigos muito filha da puta que gosta de sacanear, é, né? Que não desistem. Só que eu nunca vou cair num fakezinho desse, né, cara? Fake de mulherzinha, né? Me senti dando mole. Do nada aparece uma mulher. Aí põe uma foto, né? Que a mulher é espetacular, já te dá mole assim, do nada, né? Aí do outro lado lá tá a maior gostosona, ela falando, caralho, como é que eu não consigo? Todo mundo fala que eu sou gostosa e eu não consigo papo com ninguém. Caraca, velho. Não, imagina depois a desgraça do cara que sacaneia a mulher achando que é fake, né, cara? Depois descobre a verdade, o cara deve se matar, né? E aí, alguém já ajudou a menina com câncer? Ah, a menina com câncer, o menino que quer uma perna mecânica, umas coisas assim. Não. Eu já cheguei no cúmulo de encontrar o mesmo texto com apenas com nomes diferentes, pô. O cara... Com outra menina, né? Fizeram um fake do fake, cara. É, pô, fake do fake, isso mesmo. Que só tinha mudado as fotos e o resto. Mas o texto era o mesmo, pô. Eu tava com a mensagem anterior ainda. E agora, outra pergunta. Quem mais aqui já ficou rico ajudando o camarada lá da África do Sul? Eu não conheci esse fake, não. Como é que é isso daí? Vocês não conhecem esse cara. É o cara que manda um e-mail. Ah, eu sou embaixador de não sei onde, da África do Sul. Nós precisamos resgatar uma certa quantidade de dinheiro. Se você aceitar deixar ela na sua conta bancária durante tanto tempo, a gente te dá metade, sacou? Cara, eu recebi um essa semana. Puta, será que eu apaguei? Que falava... Ai, caramba, agora eu vou ter que achar esse livro. Ah, eu nem perco meu tempo lendo mais, cara. Cara, às vezes eu leio só pela diversão, velho. Já me mandaram dizendo que eu tinha me chamado pra o Big Brother, né? Nossa. É, primeiro que eu não mandei nada pro Big Brother. E segundo, qual é o interesse das pessoas em me ver, né? Pô, um nerdão lá, fica no computador o dia todo. Ah, não, lembrei de um fake, um e-mail fake que eu recebi. Foi um da Polícia Federal e um do banco, falando que eu tava devendo ao banco do Bradesco. É, ia botar você no SPC. Só que eu não tenho conta no Bradesco. Eu não tava devendo ao banco. E a Polícia Federal é porque eu tava fazendo operações legais. Mandaram até e-mail bonitinho esse aí. Esse fake foi até legal. Aquele que você tinha até vontade de acreditar, né, cara? Você tinha até vontade de cair nele. Não, eu falei, pô, se fosse verdade, se for, chegasse um documento igual esse e-mail que chegou na minha casa, eu acreditaria. Aqui, achei. Veio escrito assim no e-mail. Urgente. Saiu na revista Época, repassem e já lucre. Não é pra acreditar, saiu na vídeo na Época e já não acredito. Já é fake. É que eu deletar na lixeira, mas eu consigo ver. Aí ele fala assim, aí começa assim: muito estranho, mas recebi de várias pessoas confiáveis. E mais, saiu na revista Época. Aí ele tá falando assim, resumindo, ele tá falando que a Microsoft e a AOL... E agora estão pagando pra você, estão pagando pra cada pessoa que você mandar esse e-mail, eles vão te pagar $245. Eu acho legal, eu já acho que já recebi uma versão desse daí também, acho que até o valor é o mesmo. Eu teve alguns amigos meus que mandaram até personalizado, tipo, no começo da mensagem, aí vão ficar na torcida pra que aconteça, né, sabe, coisa desse tipo, no aguardo, meu. Caraca, cara. Pois é, eu recebo essas coisas ainda. Eu não sei quem foi que falou, não sei se foi parente meu, mas foi alguém que não costumava acessar muito a internet, que tava acessando um site aí qualquer, e do nada deu um grito, eu ganhei, eu sou usuário tanto, não sei quantos mil aqui do site. E tem umas propagandas dessa que é o nada a ver da porra. Você é usuário 1557. É. Cara, eu fico imaginando qual é o que que eles usaram pra determinar que aquele usuário teria que ganhar. Por né, que véio? Esse número, né? E o Orkut que vai acabar. MSN, Orkut e etc. Boa. E o MSN vai ser pago. Nossa, cara, que conversa. Pois é, né? Eu quero saber como é que é, né? Eu acho que a história é assim, o Hotmail que vai acabar, o MSN vai ser pago e o Orkut também vai ser pago. E aí pra você não ter que pagar o Orkut, você tem que fazer não sei o que lá, mandar mensagem. Pra mandar pra um monte de pessoas. E apertar F5. Não estou me importando, por mim pode acabar. Não tô nem aí. Seria bom, né? É, nessa mesma onda lá, esse negócio do MSN... Não lembro se era MSN... Era o Hotmail. Falava que o Hotmail tava mandando essa mensagem para todos os usuários pra saber quem é que estava efetivamente usando, porque ele ia deletar as contas que não estavam sendo usadas. Você tinha que responder. Pra aliviar o servidor. Se a Microsoft tá precisando de espaço, a coisa tá feia, né? Pedindo arrego, né, cara? Cara. Chega a pedir isso, ela tá se humilhando publicamente. Mesmo que ela tivesse com problema, ela não ia fazer isso. Se a Microsoft tá passando por isso, realmente o Google tá dominando o mundo. É. Mas essa do Hotmail já faz muito tempo. É. Vez por outra ela faz muito tempo, mas vez por outra volta. Ainda veio com os nomes dos donos da Hotmail, né? Eu não lembro ao certo. Vinha o nome. Eu, fulano de tal, e ciclano, sou dono da parada aqui. Triste. Nossa, cara. O cara ia perder o tempo de escrever pessoalmente o e-mail pra mandar mensagem pessoal, né? Você vê como é que a crise tá feia, assim. Se fosse verdade, né? Ai, gente, mas a grande verdade de tudo isso é que a maioria dessas coisas aí estão circulando há muitos e muitos anos na rede. E não cai no esquecimento devido à proeza de muitas pessoas em acreditar, né? Devido à proeza de umas almas iluminadas, né? A inclusão digital. Por mais que o povo goste de fazer como, com um certo tom de preconceito, mas é a inclusão digital mesmo, tem como. Geralmente quando vem uma coisa dessa é de gente que tá usando há pouco tempo a internet. Sempre tem um avó que começou a usar, ou um amigo que tá aprendendo a usar. Não, tem jovens também. Sim, é, não, mas cara, eu recebo as minhas correntes, eu recebo é do pessoal que faz a faculdade comigo. Caraca. Sim, mas gente que acessa há muito tempo a internet e tudo assim, sempre... Opa! Pô, mas acessa pra quê? Pra ver e-mail e olha lá, né? Eu já recebi um que eu tive que perguntar pro cara. Ô, quanto tempo que você conhece a internet, cara? Ele foi comentando, né, sobre isso e isso. Eu falei, pô, já vi, cara, mas quando que chegou internet na sua casa aí? Na verdade, foi o Ike que fez isso, né? Hã? Não, ó, eu não citei nome, eu não disse nada. Pô, mano, eu tava pensando em soltar um... Ele podia falar que o Gavi Estática vai acabar, né, pô? Ele tem que mandar aí pra... Boa! Pra 15 pessoas. Boa, né? Se não mandar pra 15 pessoas, ele vai acabar. Vai brincar com... Fala que a promoção do box é fake também. Não, jamais. Jamais. Gavi Estática. A primeira pergunta que eu tenho é o que leva o sujeito a fazer um fake, cara, uma notícia fake dessa? Puta pilha, pô. É, tem cara aí que perde tempo fazendo coisa pior na internet. Tipo o que há? Tipo o que há? Cara, tipo entrar no lag mental, por exemplo. Ah, muito bom. Muito bom. Sacanagem. Pior, é pior o cara que eu dou no lag mental. Eu recomendo o gaveteiro. Ah! Pô, meu apelido era Negão quando eu era no colégio. Quem me conhece sabe, né, velho, que eu sou um negão. O cara é quase albino. É praticamente o Cirilo, né? Praticamente o Cirilo. Você era um negão fake, né, cara? Não, e pode ter certeza, lembrando do nosso programa sobre lenda urbana, né? Daqui a umas 3 semanas já vai ter gente espalhando essa notícia como oficial. Aí vão descobrir que é tudo uma brincadeira e vão me culpar. Lag mental. Claro. Não, beleza, não. Vão culpar o Ivozinho. Não tem problema. Foi exagero dele. Você vai usar o fake a seu favor, né? Viu? Tem seus lados bons. Eu sou apenas o estagiário. Pô, mas agora ele falou estagiário, ele falou com a voz tão parecida quando foi. Fernando. Foi o Ike que colocou esse apelido nele. Fui eu, cara. Foi, pô. Fui eu que coloquei esse apelido. Foi no primeiro dia, pô, que a gente foi falar com ele lá. É por causa do sobrenome. Nossa, dele. Nem lembrava isso. Antes fermento do que bundinha, né? Antes esse do que filho da puta, né, cara? Ah, ele nem liga. Com vocês ele faz com doce aí, mas ele nem liga de chamar de bundinha. Ele, né, olha, ele vem, né, quando você chama. Tá, mas isso não tem nada a ver com o feio. É. Ah, se fosse você. Galera, nosso bloco de recados. A gente precisa de um nome, né? É, né? Bloco de recados é uma coisa meio generalista. Pois é, nem na vinheta tem nome, né? Já projetei. Aí, pessoal que estiver ouvindo, pode mandar sugestões, né? Se for uma sugestão boa, a gente usa, não te dá crédito, fica por isso mesmo. Primeiro, né, a gente fez um teste pra ver quem é que escutava o programa até o fim. Notamos que teve pessoas que ignoraram o Cirilo. É, coitado, ficou triste. Vou aproveitar o espaço para parabenizar os vencedores, que foi... Foram Polar, a Manu, Marcelo Medina, Rafa Redfield e Alexandre. E todos eles não compraram nenhum número, né? É. Bando de canguinha. E perceba que entre eles que escreveram que gamavam no Cirilo, entre essas pessoas, só um era mulher, né, cara? Pois é. Que me faz ter medo desse pessoal que frequenta o nosso site. Eu acho que foi o Alexandre que veio perguntar pra mim se ainda dava tempo de gamar no Cirilo. Claro que dá, né, pô? Porra, o quanto você quiser, vai, né, cara? Pois é, a gente tem que lançar mais umas coisinhas desse tipo, né? Mais pra frente, pra... Não pode lançar agora, que tá muito previsível. É, mas agora fica aí o recado. Escutem até o fim, às vezes vale a pena. Às vezes não. A gente também tem que agradecer ao Programate pelo jabá gratuito. É, andou divulgando a gente no fórum de Xbox. ou coisa desse tipo. Ele tá se tornando um visitante fiel. Tem uma coisa que a gente tem um agradecimento e é uma dúvida, na verdade, né? E o pessoal que andou linkando a gente aí, um pessoal dono de um servidor de World of Warcraft. Azeroth BR. Azeroth Brasil. É, tipo, a gente não sabe qual foi o motivo, mas a gente agradece, né? Ninguém é que joga, mas... Por isso, né, cara? Eu sou coisa de diabo ainda, mas agradecemos, né? Mesmo assim. E vamos pegar um e-mailzinho aqui para ler. De quem? De quem? De quem? Não acredito, o Ivozinho tá mandando um e-mail pra gente. Do William Cabral. Eu vou ler porque eu não vou comentar as fotos, eu me recuso. Meus caros amigos do Gaveteiro, manda esse e-mail para mostrar fotos que irão surpreender vocês ou não. Ele se inspirou do programa passado, né? Pra mandar essas fotos aí, relacionadas ao programa passado. É. Primeiro, Maria Joaquina do Carrossel. Em seguida, para vocês que sempre quiseram ser o Ranger Vermelho, mudem de opinião. PS. A Maria Joaquina tá no nível caso com ela. É, ou seja, o que ele mandou aqui, vamos ver. Bom, né? Ele mandou uma imagem da Maria Joaquina crescida. Cresceu, né, cara? Cresceu mesmo, né, cara? Porra. Cabral, seu indecente. Quem quiser ver essas fotos, vá ao lag mental. A gente não vai colocar essas fotos, né? Quem quiser ver a Maria Joaquina atualmente, procure no Google, que se colocar lá, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. E o Ranger Vermelho? É um suposto... O Ranger Vermelho depois que ele deixou de ser Power Ranger. Fazendo uma ponta, né? No fazendo filme. Uma ponta, vírgula, né? Estando em uma ponta, eu diria. Que horrível. Mas então, andaram dizendo aí que o Ranger Vermelho, o Jason, né? O cara que fazia o Jason, ele andou fazendo uns filmes pornôs gays, né? Depois... Mas eu já ouvi falar que isso daí era montagem. É, né? Mas a gente entra nesse assunto desse nosso podcast, né? Dos fakes. Vai ver isso é um fake, né? Mas na dúvida, né? Fica aí a curiosidade. Então, fala um pouquinho da promoção mais uma vez. É a última semana. Aliás, nesse dia que você vai estar ouvindo esse Gama Estática, é o penúltimo dia. É, pra você que tá escutando dia 30 de setembro, você só tem até amanhã para comprar o seu número, né? Sorteio é dia 3, né? Mas dia 1º de outubro já encerram as vendas. E pra quem já comprou o número, né? Fica aqui os nossos votos de boa sorte, né? Se quiser comprar mais... Seja sempre bem-vindo, quem né? Se quiser comprar mais, se você quiser ser mais sortudo, você pode comprar mais um. O sorteio já tá chegando aí, né? Sábado. Sábado? Sábado. Então, quem sabe, sábado você não está aí com um box novinho aí. Sábado vai estar, não. Sábado você vai ser o feliz proprietário. Não vai chegar você, sábado. É. Né? É, quem sabe, sábado você já não vai estar na expectativa, né? Ah, uma dica de número que eu tinha separado aqui, né? Olha só, o número 7 tá disponível ainda. Número 7 é o número da sorte do Francis Ford Coppola, viu? Olha aí, uma boa sacada pra você que é esperto. O número 14, que é 2x7, também está disponível. Ah, é, né? O 28 tá disponível também? Opa, 28 tá disponível também. Olha só estamos com boas dicas aqui pra olha vocês. Olha só, daqui a pouco vamos olhar. Todos os números múltiplos de 7 estão disponíveis. É, você pode comprar, tipo, 9, que é 7 mais 2 também. Coisa...